O tema a ser colocado aqui hoje é processo ou processos evolutivos através da dor ou pela dor. A gente às vezes se pergunta, né, por que que as pessoas sofrem tanto, não só as pessoas que estão ao nosso redor, mas também aqui, nós também, né, seja dor moral, que seria uma dor de uma traição, que seria dor física, uma doença do nosso corpo somático, ou às vezes uma dor emocional, algo dentro de nós que nos deixa emocionalmente abalados. Por que nós vivemos, por que nós temos que evoluir, grande parte das vezes, pela dor? A gente tem que entender, antes da gente chegar numa questão de evolução pela dor, que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Segundo Chico Xavier, segundo alguns autores, nós estaríamos talvez numa transição, iniciando uma transição desse planeta de provas e expiações, que seria de mais sofrimento, para um planeta de regeneração. Mas o próprio Chico, ele sempre diz, né, que às vezes uma transição dessas leva muito tempo, e às vezes até um milênio. E o milênio são 1000 anos. Então, nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E por que que, então, sofremos tanto? Porque nós somos teimosos. O que que são provas e o que que são expiações? Quando nós estamos lá na erraticidade, que seria no mundo espiritual, alguns estão lá numa colônia espiritual, outros estão perambulando para cá, para lá, outros estão realmente numa cidade espiritual. Quem já leu Nosso Lar ou outros livros mostram os vários locais e os vários níveis aonde cada um, dependendo de nossa sintonia, nós podemos estar, dependendo do nosso grau evolutivo. Então lá nós não vamos ter máscaras, nós não vamos ter roupa bonita, nós não vamos ter um monte de coisa para nos esconder. A gente vai ser aquilo que a gente pensa. Dessa forma nós estamos lá desnudos. Nós estamos lá como nós somos realmente. Então esses vários níveis de evolução é que vai nos dar a condição de vir novamente aqui na carne através de uma lei, que é uma lei, a primeira lei que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei da reencarnação, é uma lei de Deus, alguns chamam de lei natural, de que só se evolui pela reencarnação. No momento que nós concordamos em evoluir e reencarnarmos novamente aqui, nesse corpo somático, físico aqui, e nós concordarmos com aquilo que nós vamos viver na próxima encarnação, nós estaríamos passando por uma prova. Isto é, nós estaríamos indo adiante mais um pouquinho no nosso processo evolutivo. Claro que as provas também são pequenas dores. Todos nós passamos por provas. Então, a gente está vindo conscientemente e espontaneamente nessa atual existência por provas. Isso é, concordando com tudo aquilo que lá os engenheiros espirituais, que todo aquele mundo espiritual, toda aquela equipe encarregada de nos levar à encarnação, à nova reencarnação, então nós vamos saber por que provas nós vamos passar. E aí nós aceitamos, espontaneamente, de livre e espontânea vontade, nós viemos e nascemos aqui, numa família, onde nós vamos provavelmente passar por algumas provas, de talvez não ter lá alguém lá dentro, ter alguém que tu não vai com a cara, de ter alguém lá que talvez tu não consiga, digamos assim, durante uma vida toda, superar aquela, às vezes aquelas pequenas desavenças que acontecem todos os dias dentro de uma família, mas são provas e que a gente vai levando e no final da vida a gente venceu a prova da atual existência. Agora, quando existe lá no mundo espiritual um nível um pouquinho mais menos elevado de sintonia, de espíritos mais teimosos, de espíritos mais travessos ou mais vingativos ou que não querem reencarnar, eles podem, alguns sim, adiar a sua reencarnação aqui na matéria, às vezes até por 500, 600 anos, até um mil anos, alguns com um pouquinho mais de conhecimento. Mas a maioria não, a maioria eles são levados através de uma imposição reencarnatória, é uma imposição. Se eles não querem reencarnar por bem, através de uma prova, eles vêm reencarnar através de uma expiação. Aí vem então os revoltosos. Vem aqueles que passam por dores físicas atrozes, aqueles que passam por dores morais insuportáveis, aqueles que passam por problemas, às vezes, emocionais, que não conseguem durante uma vida, uma existência toda, se manter lúcido. Então aí os hospitais psiquiátricos se enchem. Então esses são aqueles que vieram por expiação. Nos dois casos, o modelo evolutivo é o mesmo, é pela dor. A prova, um pouquinho mais amena. A expiação, mais complicada. Por quê? Porque foram espíritos que não quiseram espontaneamente vir para a matéria para resolver seus problemas, resolver suas pendengas, termo bem gauchesco, de outras existências. E isso vai indo, e vai indo. E geralmente essas pessoas, esses irmãos espirituais, que são irmãos nossos, eles renascem aí então em locais que a gente vê que a mínima condição possível, às vezes, até de alimentação, de educação, de comida, né? Enfim, de condições sociais extremamente deixando muito a desejar. Mas por quê? Porque realmente é uma expiação. Mas tudo isso tem sempre a lei suprema, que é a lei do karma, a lei da causa e efeito, de que eles estão nessas condições porque eles escolheram se estar. Nada acontece por acaso. E dentro dessa lei da reencarnação, lei da causa e efeito, vem a lei da evolução. E a lei da evolução é inexorável, se evolui de qualquer jeito. A nossa atual evolução, nossa atual existência, ela foi a melhor de todas as outras. O que nós somos hoje, nós aqui na carne, nós somos os melhores de todas as outras encarnações, pela dor, pelo sofrimento, e alguns que talvez aprenderam um pouquinho mais, pelo amor. Pelo amor, pela paciência, pela humildade, pela fraternidade, pelo auxílio às outras pessoas, por ajudar as outras pessoas, sem se importar como, sem se importar se vão ter algo de troca. Então, a lei da evolução, ela é extremamente natural, é divina, ela existe, só que vem aquela questão, ela vem por expiação ou vem por provação? Então, nós temos que realmente refletir, né? Cada um de nós, isso aí é individualmente. Nós estamos aqui nessa atual existência. É uma pergunta, né? Para cada um de dentro de nós. Eu estou aqui por expiação ou por provação? Se na próxima oportunidade reencarnatória, daqui a alguns anos, todos nós vamos desencarnar e nós não vamos evoluir lá na erraticidade, que nem alguns que já não precisam mais reencarnar. Provavelmente nós aqui precisamos mais algumas vezes reencarnar, várias vezes, para poder chegar a um ponto de evolução onde nós poderíamos chegar num planeta de regeneração. Como é que nós vamos chegar lá? Será que quando nós chegarmos lá e no momento de nós retornarmos aqui para a carne novamente, será que a gente vai vir por expiação ou vai vir por provação? Quer dizer, nós vamos ser obrigados, impostos, ou nós vamos vir de livre e espontânea vontade? Então, essa questão, né, para que cada um reflita, para que cada um de nós, todos, é claro, que estão no centro espírita, que estão em outras igrejas, que estão, talvez até pessoas que não comungam com nenhuma ideologia religiosa, a evolução existe. Pela dor ou pelo amor. Isso, infelizmente, ou felizmente, é mais fácil que seja felizmente, é assim. Obrigado.